Boa noite, irmãos. Depois dessa introdução, eu não sei qual é a expectativa de vocês. Eu me sinto confortável com essa ideia de que estejamos numa sala de aula. É um contexto mais familiar para mim. Só que não se parece muito com uma sala de aula, isso aqui. Por que esse tema todo? Ao longo desse tempo juntos, vamos compartilhar o que tem significado essa palavra que juntos recitamos lá no início, Mateus 6, capítulo 6, versículos 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu gostaria de compartilhar ao longo desses dias o que foi que Deus fez no meu coração com esse texto. Como começou uma caminhada com esse texto lá por 1980, mais ou menos, e como tem sido esses 34, 36 anos buscando em primeiro lugar o reino de Deus, ou tentando buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E olhando para trás, para esse tempo todo, só posso dizer, irmãos, é a aventura mais radical que existe. Jovens hoje gostam de esportes radicais, pelo menos os nossos filhos, quanto mais radical, melhor. Irmãos, não existe nada mais radical do que entregar a sua vida ao Senhor Jesus, entregar as rédeas da sua vida a Ele, permitir que Ele te conduza, você procurando o seu reino em primeiro lugar. Como o pastor colocou hoje no início, também, o que significa isso? Foi a minha pergunta também. E Deus é muito bom conosco. Ele atende as nossas perguntas. Ele entende que a gente não sabe tudo e não entende tudo tão facilmente. E aí, na sua graça, Ele usou o Salmo 32:8, dizendo, você está querendo saber o que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Eu quero te instruir. Diz ali, Salmo 32:8, eu quero te instruir e te mostrar o caminho que deves andar. E aí começou uma caminhada com o Senhor, colocando Ele em primeiro lugar, uma caminhada preciosa, muito interessante. Quando Deus dirige uma vida, Ele o faz da melhor maneira possível, unindo a pessoa com quem, aos olhos de Deus, vai conformar o melhor time para servi-lo a Ele no casamento, dando família, se é a vontade de Deus, conduzindo através de diversos lugares. O reino de Deus é amplo como este mundo, não está limitado nem a Recife, nem a Atibaia, onde eu moro atualmente. O cenário no qual Deus atua é o universo inteiro. E é um grande privilégio. Eu gostaria de contagiar um pouco os irmãos esse entusiasmo de caminhar com o Senhor, vivendo para o Senhor e se deixar surpreender pelo Senhor, pela maneira em que Ele cuida dos seus filhos, ou, se estamos usando a linguagem do reino, pela maneira em que Ele cuida dos seus súditos. Eu não sei quanto, hoje em alguns contatos iniciais eu escutei que o pastor Sávio fez uma introdução e uma propaganda para uma pessoa que estaria aqui à frente hoje. Aí fiquei com medo, eu pensei, nossa, se ele falou tanta coisa, como eu poderei satisfazer as expectativas? Mas eu gostaria de usar uma palavra dele também e dizer, irmãos, não esperem nada de uma pessoa, mas sim todos nós esperamos grandes coisas do Senhor, ali sim que não seremos decepcionados, porque o Senhor é capaz de fazer muito mais daquilo que a gente pode pedir ou pensar. Então, que nessa sala de aula Ele, através do Seu Espírito Santo, seja o nosso professor e que nós possamos ser alunos na escola dEle, aprendendo um pouquinho e caminhando juntos esses dias nessa busca pelo reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus e a sua justiça. para hoje não está previsto que eu mencione todas as coisas maravilhosas que Deus faz numa vida buscando o seu reino. Isso fica para as próximas ocasiões. Hoje à noite, a minha intenção principal é destacar uma vez quão importante esse tema do reino de Deus era para Jesus. E como foi dito já, se para Jesus foi o tema principal, para quem segue a Jesus também deveria ser o tema principal. Muito se fala do reino de Deus. A expressão reino de Deus está na nossa boca com muita frequência. A pergunta é: estamos usando esse termo da maneira em que Jesus o usava? Ou estamos usando o tema reino como sinônimo de igreja, coisas de Deus, num sentido bem amplo, bem geral? Eu peço a Deus que nesses dias que estivermos refletindo juntos sobre esse tema, possamos ter a perspectiva de Jesus ao falar do seu reino, e que seja Ele quem coloca o nosso foco naquilo que para Ele foi o foco principal. Teólogos das mais diversas linhas doutrinárias concordam numa coisa: para Jesus, o tema central do seu ministério foi o reino de Deus. Não interessa o que eles pensem em outros aspectos, mas praticamente hoje, todos os teólogos, hoje em dia, todos os estudiosos da palavra também concordam que o ministério de Jesus girava em torno de um foco, um centro, e esse centro era o reino de Deus. Tudo girava em torno dele, e a partir dele era realizado todo o seu ministério. Então agradeço aos irmãos a oportunidade de refletirmos juntos sobre isso, e agradeço a Deus desde já por aquilo que Ele fará. Eu sei que existem muitas pessoas intercedendo por nós, lá em São Paulo tem muitas pessoas, no Canadá, orando para que esses encontros aqui possam ser encontros abençoados pelo Senhor, apesar das limitações do instrumento humano que Ele está querendo usar nesses encontros. E sim, graças ao Senhor por Ele estar aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão seria todo o nosso esforço. Mas eu acho que Ele quer edificar a casa, eu acho que Ele está planejando isso. E se a nossa expectativa é no Senhor, ninguém vai sair daqui decepcionado. Quando lemos os evangelhos, chama a atenção a frequência com que a expressão reino de Deus ou reino dos céus no evangelho de Mateus, ou apenas reino, aparece. Mais de 100 vezes aparece nos evangelhos, e depois continua no livro de Atos e nas epístolas do apóstolo Paulo também. Então, por que essa frequência? Já isso chama atenção e indica que deve ter alguma importância especial. E se começamos com o evangelho de Mateus, Mateus, um dos discípulos de Jesus que ou acompanhou Jesus, ouviu as proclamações do reino de Jesus, ouviu os ensinamentos de Jesus, mas não só ouviu, presenciou Jesus apresentando o reino para a sua geração em palavras e ações. E vamos ver isso, que no ministério de Jesus a proclamação do reino de Deus não é apenas um discurso de palavra, não é apenas uma pregação. Para Jesus anunciar o reino, ou quem sabe, se podemos dizer, trazer o reino de Deus para esse mundo, foi algo que acontecia em palavras e ações, num precioso equilíbrio. Já quando Mateus inicia o seu evangelho, é muito interessante uma expressão que ele usa, que talvez à primeira vista, não tenha nada a ver com o reino de Deus. Mateus, no primeiro versículo, diz: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Não aparece a palavra reino aqui. Mas se a gente pensa um pouco nos primeiros leitores ou ouvintes, quando o Evangelho de Mateus era lido numa aula que nem essa, dizem que o público-alvo de Mateus ao escrever o seu Evangelho era predominantemente judeu. E para um judeu, ler que vai ser descrito algo a respeito do filho de Davi, isso já chamava a atenção. Porque o povo judeu estava esperando um filho de Davi que se assentasse no trono de Davi e que continuasse esse reino anunciado por Deus, e que seria novamente algo maravilhoso que o povo judeu tinha perdido em certo sentido. Quando o povo judeu não quis mais deixar Deus reinar sobre ele e quis imitar os gentios, os não crentes, entre aspas, quis imitar outros e ter um rei também, eles em certo sentido destronaram Deus como seu rei soberano, principal, rei dos reis, para buscar reis humanos. Mas eles perceberam logo que isso não foi uma boa decisão. E eles sofreram bastante. E Deus usou instrumentos humanos para anunciar que algum dia, um rei de acordo com o coração de Deus, um rei como Davi, iria ocupar o trono de novo. E agora Mateus começa o seu evangelho falando de que um filho de Davi será apresentado aqui. Aos ouvidos de um judeu, isso soava como que: será que está sendo anunciado aquele rei que todos nós estamos aguardando? No capítulo 2, quando é descrita a visita dos magos para Jesus recém-nascido, lemos o seguinte nos primeiros dois versículos de Mateus capítulo 2: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Nós não sabemos detalhes sobre quem eram esses magos e de que maneira eles receberam essa revelação. Mas Deus, na sua soberania, escolheu anunciar a eles o nascimento de Jesus, anunciando um rei. E Herodes, o rei Herodes, ficou desconcertado. Como é que agora vai surgir um rival ali? E é interessante quando esse rei Herodes consulta com os sábios da sua época, os mestres da lei, os sacerdotes, e ele pergunta para eles, continuando a leitura no versículo 3, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer? É interessante que ele não pergunta o rei. Os magos tinham consultado ele a respeito de um rei. E Herodes, conhecendo as expectativas e as esperanças messiânicas do povo de Israel, conectou com a ideia de rei a ideia do Messias, a ideia de um ungido de Deus. Messias, palavra hebraica, aramaica, significa a mesma coisa que Cristo, palavra grega, significando a mesma coisa que ungido em português. Só estamos pulando de uma língua para outra, mas é a mesma figura. Onde deveria nascer aquele rei, aquele Messias? A nossa tradução diz aquele Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Quando João Batista, o precursor de Jesus, inicia o seu ministério, em Mateus capítulo 3, temos essa descrição. Mateus 3, os primeiros versículos. Diz aqui: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. O povo judeu tinha recebido muitos anúncios daquele que se sentaria no trono de Davi, daquele filho de Davi, de um Messias, um ungido de Deus que viria para manifestar a bondade, a graça, a misericórdia de Deus e trazer shalom, trazer paz, trazer salvação ao seu povo. Muitas vezes, muitas pessoas falaram, mas aqui já estamos num momento em que por 400 anos ninguém mais se fez ouvir. Deus não tinha falado por 400 anos. Nenhum profeta se levantando, ninguém confirmando se as expectativas ainda podiam continuar existindo ou se deveríamos desistir. Deus esqueceu da gente. E agora levanta-se alguém e diz: o reino de Deus está próximo. Uau! Que notícia é essa? Toda a mensagem de João está resumida nessas palavras aqui. Não temos mais explicações, não há nenhuma definição do que é o reino de Deus. João apenas anuncia: o reino de Deus está próximo. Algo está por acontecer. De alguma maneira, Deus vai se manifestar entre nós. Amanhã queremos ver algo mais sobre as expectativas do reino e de que maneira o Antigo Testamento prepara para que o povo, nesse contexto, entendesse João o Batista. Porque ele não especifica, ele não define. O reino de Deus está próximo, o reino dos céus, lemos aqui em Mateus. E já que isso é assim, arrependam-se. E esse arrependam-se é uma palavra que tem a ver com: pessoal, se toque, recapacite, se conscientize disso. Deus está querendo fazer algo. E provavelmente ele deve ter incluído nessa sua pregação: e vocês são alvo da sua atuação que daqui a pouquinho começará. Se aproximem de Deus, se abram para Deus. O que mais? Fiquem com uma grande expectativa do que Deus vai fazer. Em outros lugares diz que ele pregou o perdão dos pecados. Reconheçam que talvez viveram sem Deus até agora. E sem Deus vocês não vão poder apreciar a ação de Deus. Se voltem para Deus. Dirijam a sua atenção a Deus. Coloquem Deus na frente dos vossos olhos e aguardem por aquilo que Ele vai fazer. porque o reino dos céus está próximo. Lucas, que não foi discípulo, mas que pesquisou bastante para entender tudo isso que foi realizado por Jesus e acontecia em torno do ministério de Jesus, Lucas, quando descreve o ministério de João o Batista, também no capítulo 3, vai dizer o seguinte. Vamos começar a ler no versículo 3. João o Batista percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação do Senhor. Ele inclui perdão dos pecados na sua programação. Ele inclui nessa sua proclamação que é necessário preparar o caminho para poder experimentar a salvação de Deus. E, continuando a leitura, isso a gente vai fazer nos próximos dias, ele anuncia também que uma nova ética, um novo estilo de vida vai ser necessário. Algo que seja condizente com esse reinado de Deus. Não é possível se abrir para o reino de Deus e viver da maneira que sempre vivia até agora. E tem algumas dicas sobre a ética do reino de Deus que João o Batista vai anunciar. Ele vai pedir bons frutos, frutos que manifestam uma vida focada no reino. No mesmo evangelho de Lucas, quando Jesus é anunciado para Maria, em Lucas capítulo 1, nos versículos 30 a 33, o anjo anuncia a Maria o nascimento de Jesus. E o faz nesses termos. Lucas 1, 30. O anjo disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Jesus significa Deus salva. É o Josué em hebraico. Aquele que iria conduzir o povo à terra prometida. Quando no povo hebreu alguém recebia um nome, não era apenas para que na escola soubessem como identificá-lo. Naquele contexto cultural, o nome era todo um programa, era um sonho dos pais, era um desejo de que ele fosse aquilo que o seu nome indica. No plano de Deus, o filho dele deveria ter um nome que diz: Deus salva. Indicando com isso já um objetivo para enviar o seu filho a este mundo. E continua o anjo dizendo para Maria, versículo 32, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. No anúncio de Jesus, a figura de um rei já aparece, alguém que reinará, alguém que se assentará no trono de Davi, alguém muito importante e muito esperado viria. Quando então Jesus inicia o seu ministério, voltemos ao evangelho de Mateus, um dos seus discípulos. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, temos a menção de como começou o ministério de Jesus. Mateus 4, se a gente lê o versículo 17 no momento. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus entende que essa frase resume a proclamação de Jesus. A mesma frase que João Batista usou. Vamos ver que é a mesma frase que depois Jesus ensina aos seus discípulos a proclamar. Não diz muitos outros detalhes aqui. O reino dos céus está próximo. Por isso, arrependam-se. Voltem-se para Deus. E os detalhes que acompanham essa vinda do reino, esses detalhes, o discípulo Jesus, Mateus os descreve nos versículos anteriores, 12 a 17. Mateus 4, 12 a 17. Lemos: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulom e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulom e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Luz nas trevas. De alguma maneira não mais detalhada, a vinda de Jesus e o anúncio da aproximação do reino significava para quem vivia nas trevas luz para a sua vida. Isso é muito parecido com o que a gente lê também nos versículos mais adiante, no final do capítulo 4. Mateus 4, 23. Tem mais detalhes aqui. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos: endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Assim era a proclamação do evangelho do reino. Uma mensagem acompanhada de uma mensagem de que o reino de Deus se aproximava, acompanhada de sinais da bondade de Deus se aproximando às pessoas. Pessoas que viviam em trevas começam a enxergar, começam a ver luz na sua vida. E não devemos pensar que isso de que viviam nas trevas era que o sol não brilhava naquele tempo. Não era uma das 10 pragas do Egito em que ficava escuro. Viver nas trevas é uma maneira figurativa de uma vida que talvez a maioria de nós também conhece. Quando ainda sem Jesus, sem Deus na nossa vida, estamos tateando, tentando achar o caminho pela vida, desorientados. Como quando Jesus via as ovelhas ou as multidões e se compadecia delas porque eram ovelhas desgarradas, machucadas, dispersas, como ovelhas sem pastor. Povo que vive nas trevas. Povo sem luz para direcioná-los na vida. São palavras parecidas

Na segunda-feira vamos acompanhar essa pergunta. Se essa era a missão de Jesus, proclamar o reino de Deus. E se Jesus numa ocasião vai dizer, assim como o Pai me enviou a mim, assim eu os envio a vocês. Se Jesus foi enviado para proclamar o reino de Deus em palavras e ações, a nossa missão vai ser a mesma. Mas isso só fica para segunda-feira. Hoje ainda queremos continuar aqui. Eu estou percebendo que eu estou falando sozinho. Irmão, sala de aula não é isso. Eu queria, bem no início, dizer... temos uma linda palavra em 1 Coríntios 14:26. Diz ali, quando pois vocês se reúnem, um tem uma palavra, outro tem outra contribuição, menciona ali diversas manifestações do Espírito de Deus e diz, cada um contribua com aquilo que Deus está lhe mostrando para a edificação de todos. Então, já que estamos em sala de aula, esqueçam a formalidade e se alguém em algum momento quiser fazer alguma observação, alguma pergunta, algum acréscimo, por favor, fiquem à vontade. Irmão, sim. Lucas 22:29. Dependendo do que for, vamos tratar isso hoje ou nos próximos encontros. Lucas 22:29. Irmão, que pensamentos o irmão associa com essa palavra? Vamos ler para todos. Jesus falando, eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim. Agradeço, irmão, muito apropriada essa colocação. Na segunda-feira nós vamos falar mais sobre isso. Sim, se a minha tradução não é tão feliz quanto a que os irmãos aqui estão usando, eu reconheço isso. Eu tinha outras traduções também. Quando eu falo com Deus, eu uso a Bíblia em alemão. E Ele fala comigo em alemão. Eu não falei de mim, mas eu nasci e me criei no Uruguai, não sou brasileiro de nascença, nunca passei por uma escola brasileira. Então, lendo a revista e atualizada, João Ferreira de Almeida, é a que usam aqui, eu me encontrei com tantas palavras que um estrangeiro não entende. E eu desanimei lendo João Ferreira de Almeida. Mas eu disse, eu preciso ler em português também. E a NVI veio um pouco mais ao encontro da minha limitação em português e também não concordo em tudo com a NVI, por isso eu trouxe uma ajudinha aqui, que é o Novo Testamento grego, indo para o original, a gente deixa João Ferreira de Almeida do lado, deixa a NVI do lado e vai direto às fontes. E por isso agradeço que complementem com outras versões também. Isso. E envolve um compromisso muito maior. Sim. Sim. Agradeço muito a sua contribuição. Muito apropriada. Sim. Outros comentários? Sim, irmão. Sim. Sim. Ah. Se a gente abre para perguntas, tem que aceitar que cheguem todo tipo de perguntas, também aquelas que são difíceis de responder. É, quão próximo está o reino, ou de que maneira se aproximou? Perdão, desculpa, pastor. É porque em português, próximo significa... Sou eu aqui. É que a gente lendo em português, próximo significa ou está junto de mim. Jesus podia estar dizendo, o reino de Deus está próximo, porque é Ele que está junto das pessoas. Ou próximo significa, o reino de Deus está para chegar. Essa é a minha dúvida. Eu sempre tive ela, já que o senhor abriu para a pergunta, aí eu... estou fazendo. Sim, eu espero que nesses dias consigamos entender melhor essa proximidade. Quando a gente pensa em próximo, o irmão colocou muito bem, pode ser uma proximidade geográfica, local, está perto de mim. Em certo sentido, eu acho que, em certo sentido, essa conotação se aplica. Muitos dizem que com a vinda de Jesus, a ação reinante de Deus se aproximou das pessoas. E quando Jesus ministrava às pessoas, falando, mas também curando, as bênçãos do reinado de Deus estiveram muito próximas, foram experimentadas pelas pessoas. Então, uma proximidade geográfica ou local, com certeza está contemplada ali. Mas eu não limitaria a isso. A outra questão, proximidade temporal. Daqui a pouco... Para João o Batista ainda era um daqui a pouco. Não era ainda o momento em que o reino estava irrompendo nesse mundo. Mas faltava pouco tempo para que isso acontecesse. Então uma proximidade temporal, eu entendo que também está presente nesse anúncio. Mas aí não há unanimidade em quando é aquele momento. Existem aqueles que dizem o momento da inauguração do reino foi no evento da cruz, quando Jesus se sacrifica por nós, ressuscita, vive, é exaltado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, envia o seu Espírito Santo para continuar a sua missão. Ali começa o reino. Mas temos alguns textos que indicam que já antes disso o reino estava presente. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 12, versículo 28, lá, Mateus capítulo 12, trazem para Jesus, um pai traz para Jesus um jovem, seu filho, que era surdo e mudo, ou que era, não, cego e mudo. Mateus 12, versículos 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Atribuindo então essa ação de Jesus ao príncipe dos demônios. Sem entrar em toda essa discussão, Jesus vai dizer: não, não foi através do príncipe dos demônios, foi por obra do Espírito Santo de Deus que esse jovem foi liberto e agora consegue novamente ver e falar. E no versículo 28, Jesus diz: se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Chegou. É uma realidade presente, aqui e agora. Todos vocês imaginam que aqui no nosso meio acontece essa ação de Jesus? Aquele jovem que entrou cego e mudo, não sabemos de que maneira se manifestando, mas Jesus, com uma palavra de autoridade, expulsa os demônios e esse jovem vê, fala. A explicação de Jesus é: foi a obra do Espírito Santo de Deus, trazendo libertação para este jovem. Isso é sinal de que o reino de Deus já está aqui presente. O reino de Deus, não como um reino político, mas o rei, Deus reinando e vencendo o reino das trevas, o reino de Satanás. Vitoriosamente, Deus em ação, por meio do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. O reino de Deus já presente no ministério de Jesus. Eu não sei se isso é português correto ou não, mas como soa dizer: o reino de Deus estava experimentavelmente próximo. Talvez professores de português agora dizem: ai, horrível o que estou escutando. Mas dá para entender a ideia. Naquele momento, o reino se manifestou presente, está aqui. Deus está reinando, Deus está mostrando o seu reinado. E esse jovem o experimentou. E outros o viram, enquanto que talvez esses fariseus e esses céticos que atribuíam a ação ao príncipe dos demônios não experimentaram o reino de Deus. Estava ali junto a eles, mas o ceticismo deles os deixou fora. Em outro lugar, no Evangelho de Lucas, Jesus vai dizer: o reino de Deus está... E agora temos que usar uma boa tradução do grego de novo. O reino... Jesus falando para os escribas e fariseus: o reino de Deus está em vocês. É meio estranha essa tradução. É possível gramaticalmente. Mas talvez melhor seria a tradução: o reino de Deus está entre vocês. Já está aqui. Alguns já o experimentaram. E está à disposição de todos. À disposição não no sentido de que a gente pode dispor dele de acordo com a nossa vontade. Não nesse sentido. Está disponível. Pode me ajudar achando uma melhor palavra em português. Está tão próximo que por fé se pode recebê-lo. Ou aceitá-lo. Ou Pois é, essas são outras palavras. O reino de Deus se recebe, o reino se aceita, está aberto para entrar. Quem será que entra? Talvez, se chegarmos à conclusão de que o reino de Deus é Deus reinando, entra no reino quem se coloca debaixo desse reinado, quem reconhece o rei como seu rei e entra como súbdito. Súbdito em português de Portugal fica melhor ainda do que o português brasileiro. O português brasileiro é apenas súdito, mas o português de Portugal é súbdito. Deixa mais clara essa ideia de se colocar sub, debaixo de. Servo. Quem se reconhece como servo do Senhor. Os irmãos estão se adiantando, isso queríamos ver só domingo. Mas vale, já vale, a realidade já existe, né? Sim, vamos ver isso ainda. Hoje estamos mais com a nomenclatura de rei e súbdito, mas está presente a ideia, e queremos chegar a isso ainda, de senhor e servo. É outra combinação de termos que são, trazem a mesma ideia do que rei e súbdito. Mas no ministério de Jesus, a expressão rei era, e reino era mais frequente que a expressão do senhorio. Isso vai ser linguagem do apóstolo Paulo depois. E queremos chegar a isso. Sim, muito obrigado. Quão próximo está o reino? Para alguns já chegou. Alguns já estão dentro, se podemos dizer assim. Alguns já estão experimentando as suas bênçãos. Outros o estão presenciando. E talvez com o desejo de entrar, ou de fazer parte desse povo abençoado com o shalom de Deus. Quando falo de shalom, é uma expressão usada com frequência, shalom. Pequeno parênteses. No povo judeu existia o costume de se cumprimentar: paz para você. E falando em hebraico, era shalom para você. E shalom é um termo muito amplo. Não é só ausência de conflitos bélicos, paz, nesse sentido. Shalom é um conceito de relacionamentos harmoniosos, tanto com Deus quanto com o próximo. Alguns dizem que shalom tinha a ideia de não dever nada, como vindo do contexto financeiro. Eu não estou devendo nada, por isso estou em shalom. Eu posso olhar o meu próximo aos olhos, eu não preciso desviar o olhar ou evitá-lo por ter alguma pendência. Eu estou em dia com meu irmão. E não só com meu irmão. Eu estou em dia com Deus. Shalom era um termo que também descrevia um relacionamento harmonioso com Deus. E se a gente inclui também essa ideia de não dever nada, eu estou vivendo o shalom quando não tenho pendências com Deus. Quando no nosso relacionamento tudo está em dia. Irmãos, isso é muito precioso. Não é arrogância dizer eu estou bem com Deus. É simplesmente fé. Porque 1 João 1,9, todo o contexto, 1 João capítulo 1, se dizemos que não temos pecado, estamos falando de cristãos ali. falando de cristãos, se mesmo como cristãos dizemos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Porque todos nós tropeçamos e pecamos. Mas aí não é o fim do mundo. Se isso acontece, temos o lindo texto de 1 João 1,9. Quando Deus está nos cutucando, Johannes, se lembra dessa conversa? Sim, o que aconteceu? Então, naquela conversa, você falou isso. Sim. Mas estava certo? Sim, estava certo. Mas você não falou com amor. Pecou. E agora, em vez de eu me justificar e raciocinar, racionalizar, eu digo, Senhor, está certo. Faltou amor. E se faltou amor, foi pecado. Qual é o alvo? Amar a Deus e ao próximo. Se erramos o alvo, essa é a definição de pecado. Pecamos. Talvez não estamos muito acostumados a usar essa definição de pecado. Irmãos, isso me lembra uma situação lá em casa. Anos atrás, eu estava saindo para a faculdade e a minha mãe ainda tinha uma pergunta sobre uma coisa de jardinagem. Eu estava em cima da hora, eu precisava sair. E eu respondi para minha mãe e ela ficou satisfeita, só que eu saí com o carro e eu não me senti bem. Eu não estava em paz. Shalom. E indo para a faculdade, não tinha muito trânsito, Deus cutucando Johannes. Não estava certo isso. Pois é, eu tenho esse pressentimento também de que a coisa não estava certa. Mas que foi? Eu falei a coisa certa, eu dei uma resposta para ela. Sim, você deu uma resposta. Mas você deu essa resposta tenso, impaciente. Você estava querendo sair e se incomodou que já saindo com o carro você tivesse que parar de novo por uma pergunta que você considerou secundária. Mas para sua mãe era importante. E você falou certo, as coisas certas, corretas, mas foi sem amor. E se foi sem amor, foi pecado. Se o alvo é o amor, quando nos desviamos do alvo, estamos em pecado. Essa é a definição de pecado. Pois é, Senhor, eu errei. Tudo bem, eu não podia voltar para acertar as coisas, tive que ir para a faculdade, mas quando voltei da faculdade, eu preciso acertar. Eu estou devendo algo para minha mãe. E aí, cheguei em casa, ela estava lavando a louça, e o Johannes não é de lavar louça, nem de secar louça. Isso é só com muita oração para ajudar a minha esposa, mas não sai do coração voluntariamente, não. E aí eu fui onde ela estava lavando louça, e confessar um pecado é se humilhar, né? Sempre temos que vencer essa barreira do nosso orgulho próprio. E aí eu peguei um pano para secar, comecei a secar a louça, e a minha mãe achando muito estranho isso. Não era acostumada a ver isso lá em casa. E eu secando porque estava com dificuldades de falar. Até que disse, mãe, eu preciso pedir perdão. Mas por quê? Se lembra quando hoje eu estava saindo para a faculdade e você me perguntou sobre essa questão do jardim? Sim. Pois é. Eu errei ali. Mas como? Você falou a coisa certa. Foi a solução. Sim. Mas eu estava impaciente. Eu estava tenso. Eu não falei com amor. Ah, não se preocupe. Não, me preocupa. Porque não, Deus não deixa passar isso. Eu peço que você me perdoe também. Uau, e quando esse pedido de perdão sai dos nossos lábios, aquele alívio de novo. Que bom. Uau, obrigado, Senhor, por me ajudar. E agora também o perdão de Deus foi experimentado. É como se Deus mantém o seu perdão em pausa, até que a gente acerta também com o próximo, e depois de acertar com o próximo, tudo bem, agora sim, o shalom volta. Mas shalom é mais amplo do que isso também. Shalom é paz, relacionamentos harmoniosos interpessoais, relacionamento harmonioso com Deus, em dia com Deus. E se tem alguma coisa, se confessamos, ou seja, se reconhecemos, se dizemos a mesma coisa que Deus diz a respeito do nosso pecado, se concordamos com Deus de que isso foi pecado e não tentamos nos esquivar, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a iniquidade. E essa oração que começou com uma confissão, coração pesado, em 30 segundos pode terminar com o coração leve, alegre, grato pelo perdão. E não é arrogância aí dizer, eu estou em dia com Deus. Estou em dia com Deus porque Deus me colocou em dia com Ele. E Shalom tem essa ideia. Estou como Deus o quer. Mas Shalom inclui mais. Shalom inclui saúde física, saúde emocional. E tudo isso está implícito nesse desejo para o outro, paz para ti, shalom para ti. Shalom no Antigo Testamento também inclui bem-estar material. Irmãos, eu não estou pregando uma teologia da prosperidade. Não. E a nossa situação financeira em casa vai dizer, vou ainda compartilhar diversas coisas disso, vocês vão ver que esse cara não é da prosperidade. Mas sim, prosperando no Senhor e vivendo da fidelidade do Senhor. Mas Shalom inclui isso. Deus pode nos abençoar materialmente. Ter recursos materiais não é pecado, desde que foram adquiridos honradamente, com mãos limpas e coração limpo. Shalom inclui tudo isso. Shalom inclui saúde emocional. Shalom não significa que não haja adversidades ou desafios. Deixa eu compartilhar um pouquinho da nossa família. Nós temos três filhos, 23, 20 e 17 anos. E o nosso segundo, o Samuel, quando ele nasceu, a gente percebeu que ele era diferente da irmã, que foi a nossa primeira filha. Claro, todos os filhos vão ser diferentes, mas ele era mais diferente. Não engatinhava, não começou a caminhar. A gente sentava ele na cama e se ele caía, ele nem usava os bracinhos para se sustentar. Se ele estava no chão e caía na frente, ele caía com o rosto no chão. Senhor, o que é isso? Aos 3 anos e meio ele não conversava ainda, não falava uma palavra. Senhor, o que acontece? Não sabíamos. Visitamos diversos médicos, ninguém sabia. Alguém disse, olha, é ótimo, se aos 3 anos e meio ainda não fala, é sinal de que está recebendo tudo o que ele precisa, ele não precisa nem pedir. Era um conforto, mas era um conforto meio limitado. Coordenação motora difícil. Começou a caminhar há 1 ano e 7 meses. Mas não começou a falar. E quando chegou a idade, levamos para a escola, mas a escola disse, não dá, não aprende. Mandem para psicólogos, mandem para psicopediatra, precisa fonoaudiologia. E a gente estava ali sem saber o que fazer. Queríamos fazer tudo por ele, mas não sabíamos o que. Até que finalmente, para encurtar a história, aos 9 anos de idade, uma fonoaudióloga, um psicopedagogo que estavam acompanhando ele em terapias, disseram: não tem mais jeito, não podemos avançar, não conseguimos fazer nada, ele está retrocedendo. Vão para São Paulo, consultem aquele neuropediatra, só ele, não outro, vejam o que ele tem. E fomos lá. Hoje a consulta com esse neuropediatra são R$800, não tem convênio, mas fomos, e Deus nos acompanhou. E com essas consultas, exames de DNA, resultado, tem uma síndrome chamada síndrome do X frágil. Talvez nunca ouviram falar disso. Síndrome do X frágil. Dificuldade de aprendizado, dificuldade de linguagem, dificuldade de fala, coordenação motora comprometida, diversas coisas. O neuropediatra disse, já que o irmão vem por trás, ele não pode repetir mais. Ele já tinha repetido a primeira série. Não pode repetir mais. A escola precisa mandá-lo adiante. Tudo bem. Estava pensando, Senhor, que é isso? Eu estou querendo fazer o doutorado e o meu filho não sabe nem ler e escrever. O que é isso? Mas esse filho é uma bênção. Eu não posso contar todas as bênçãos, mas é uma bênção para nós. Exemplo de servir. Se estamos sentados à mesa e o seu copo estiver vazio, ele vai levantar e servir você para que tenha para beber de novo. Ele vai ver onde ajudar e vai ajudar, muito sensível ao que acontece ao redor, mais do que todos nós. E uma vez alguém disse, esse é o seu filho problemático? Eu disse, filho problemático? Nunca essa palavra foi usada em casa. Esse não é um filho problemático. Ao contrário, as bênçãos que a gente viveu, bênçãos de Deus, por ter uma criança especial na família, a gente não abre mão dele, não troca ele por ninguém. Esse é o nosso Samuel. E a gente teve contato com outras famílias, famílias em que há filhos especiais. Deixa eu usar essa palavra. Alguns chamam de discapacitados, outros de retardados. Usam diversas palavras. Deixa eu dizer especiais. Todos somos especiais, todos somos diferentes, e existem alguns que são um pouco mais diferentes ainda. Tivemos contato com um grupo na internet, grupo da síndrome do X frágil. Umas 100 famílias, mais ou menos. Não famílias. Mães solteiras. De marido vivo. Por quê? Quando chegou o diagnóstico em casa, seu filho tem síndrome do X frágil, no 90% dos casos o marido foi embora. O pai foi embora, deixando a esposa sozinha com esse desafio. Outros dizem, Deus me castiga nos dando um filho assim. Eu digo, não, não é castigo de Deus. Um texto que sempre foi muito incentivador para nós foi aquela ocasião quando Jesus se encontra com aquele cego de nascença. E aí os mestres da lei perguntam, quem pecou, ele ou seus pais, para que fosse cego? E a resposta de Jesus, não pecou nem ele, nem seus pais. Isto é, para que a glória de Deus se manifeste. E irmãos, a glória de Deus se manifesta em casa, frente a esse desafio. E eu acho que nós somos privilegiados. Deus nos deu esse filho não para nos castigar. Deus nos deu esse filho porque nos ama muito e queria nos dar a oportunidade de ver a sua glória se manifestando no dia a dia em casa. Nós vemos a glória de Deus muito mais do que vocês, irmãos, com todo respeito, se a sua família é totalmente normal. Eu não vou dizer coitados. Não. Mas eu vou dizer, Deus também os ama. Sim, não quero que fiquem pensando alguma coisa estranha agora. Deus os ama. Mas Deus também nos ama. Shalom apesar de. Shalom inclui saúde física. Shalom inclui saúde emocional. Shalom inclui saúde mental. Mas se pela soberania de Deus e pelo plano de Deus Ele decide nos deixar conviver com uma situação desafiadora, é porque Ele quer manifestar a sua glória também nessa situação desafiadora. E eu vejo o nosso filho especial como uma bênção de Deus, como uma demonstração do amor de Deus por nós. Somos privilegiados. Vivemos shalom, apesar disso. Deus tem enriquecido a nossa vida muito com essa situação. Shalom não significa necessariamente ausência de todo tipo de desafios ou conflitos. Mas significa que em todas essas circunstâncias, a glória de Deus se manifesta, a grandeza de Deus, a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, o sustento de Deus. A gente pagava mais para ele em terapias do que para os três juntos numa escola particular. E tem muitas alegrias que eu poderia compartilhar dele, mas não é esse o nosso tema hoje. Haverá oportunidade num cafezinho, algum intervalo, talvez esses dias. Como chegamos a isso? Shalom. Shalom é o que Deus quer trazer. Quão próximo está o reino? Vamos ver isso ainda em detalhes e contextos bíblicos de base, que o reino de Deus é sinônimo de Deus reinando e derramando as suas bênçãos onde Ele pode reinar como Ele quer. E entre essas bênçãos, um termo, um conceito que envolve todas essas bênçãos é esse conceito de Shalom. Riquíssimo, profundo, amplo. Shalom é também no momento de tentação, estamos ali e Deus, 1 Coríntios 10, 13, traz a solução, a saída de emergência para que possamos resistir e nos sentimos aliviados novamente. Gratos pelo auxílio de Deus. Shalom, sinônimo de salvação, salvação no sentido mais amplo do termo também, vamos falar disso ainda. Eu acho que começamos há uma hora, mais ou menos, atrás. Devemos pensar em encerrar. É no início, estamos no início ainda. Irmãos, a minha esposa sempre diz, você fala e não para. Então, se 10 horas precisamos encerrar, irmãos, temos 10 minutos ainda. Se alguém tem uma pergunta, algum comentário, algum acréscimo, fique à vontade, senão eu tenho outra coisa ainda para esses 10 minutos. Irmãos, se estamos aqui, não é só porque ninguém de nós sabia o que fazer e para encher o tempo a gente se reuniu. Se estamos aqui, e como o pastor colocou, é um evento que vem sendo preparado em oração com o pedido de que Deus use esses nossos encontros. Uma maneira de tirar proveito desses encontros é a seguinte: nesses 10 minutinhos que restam, Eu gostaria de convidar a cada um a que, ali onde está, em oração perante Deus, se pergunte: Senhor, de tudo aquilo que foi falado hoje, e eu acho que foi pouco, por enquanto foi muito pouco sobre o reino de Deus, mas daquilo que foi compartilhado hoje, Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que eu não esqueça? No início a gente pediu que Deus dirigisse os nossos pensamentos, que Deus tomasse o controle da aula. O que foi que Deus colocou no seu coração que você não quer esquecer? Tente resumir isso numa frase só. Se tem algo para anotar, anota. Alguém disse uma vez: como eu posso saber o que eu penso se eu não leio o que eu escrevo? Ajuda se a gente escreve, se a gente anota. É isso que quero levar de hoje. E a segunda questão então vai ser: e o que eu preciso fazer para aplicar isso no meu dia a dia? Então, primeira pergunta: qual é a lição que Deus quer me dar hoje? Qual é a lição que eu estou levando para casa? E a segunda: como vou aplicar isso? Em oração, conversa sobre isso com Deus antes de a gente encerrar. Querido Pai Celestial, eu gostaria de agradecer ao Senhor por ter inspirado o discípulo Mateus a descrever o ministério do seu filho, Jesus. Gostaria de agradecer que o Senhor nos deu as Escrituras para que pudéssemos conhecer para que o Senhor enviou o seu filho. E mesmo que ainda não entendamos tudo o que isso significa da vinda do reino de Deus, eu gostaria de pedir que aquilo que até agora o Senhor nos mostrou continue nos nossos pensamentos, nos nossos corações. E se o Senhor hoje nos coloca, nos confronta com a mensagem do reino, eu gostaria de pedir: Senhor, mostra para cada um de nós onde estamos em relação a esse reino. Tentamos entender o que significa que ele estava próximo. Estamos vendo ele de longe? Estamos apreciando ele de perto? Estamos experimentando as bênçãos do seu reino nas nossas vidas? Mostra, Senhor, onde estamos? Fora ou dentro? Eu gostaria de pedir, Senhor, por cada um dos que estão aqui presentes, por cada família aqui representada, por cada situação familiar, Senhor, que a luz do seu reino, o shalom do seu reino, as bênçãos do seu reinado sejam experimentadas mais e mais. Nunca podemos pedir demais. O Senhor é capaz de fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. O Senhor sabe quais são talvez os desafios que irmãos aqui estão vivendo. Querido Pai Celestial, que o seu reinado se manifeste, seja experimentado bem concretamente, de forma muito real, nesses desafios. Se glorifica, Senhor, e abençoa a cada um aqui da maneira em que cada um está precisando. O Senhor sabe como. Em seu nome, Senhor, e para a sua glória. Amém.